agora fudeu, mano. Agora fudeu, vocês não falaram que eu sou modinha? Agora você vai ver a modinha, viado. Eu sou bem escrotão. Põe uma calça descolada, uma blusa quadriculada. Vou escrever só sertanejo, hit da cueca velada. Som na novela da Globo, os baba ovo ficam bobo. Vou andar de carro novo, vou vir de babado novo. Vou usar o melhor gel, não ser mais o Rafael. Já que é foda, tá na moda, dupla agora é Rani Léo. Vou me chamar de Michel, meninas vem que tem creu. Pinto cabelo de louro e de chavo com meu chapéu. Meus amigos são Big Brother, eu tiro onda na fazenda. Eu dou rolezinho de Dodge, mas meu boné é uma lenda. Geral diz que eu sou o tal, só canto com o pedestal. Qualquer merda que eu fale, vocês acham genial. E é tão comum eu ter um base. Eu fumo um, eu fico crazy. Baby, eu já fugi da base. Se eu fosse o Michel Teló, te levava pros stages. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum de todas as ladies. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum. Eu vou andar com uma camisa cheia de ferro amarelo e uma calça cheia de prego brilhante de pescador. Nextel preso no canto da pochete, bombando com som da Ivete, vestindo um abadá multicolor, umas camisa de menina colorido, umas bandana bem fudida, uma sunguinha na virilha. Pimba, sou pimpa, eu sou boa pinta, pelo menos para as mina na esquina. Grita, também me beijo com o dedo, prendendo a queijo, cantando um sertanejo. Para de caô, não. Esse não é meu estilo, nunca vou ser vendido. Eu sou mais eu, bandido. Meu nome é Sete, eu sou o mesmo moleque. Descalço, fumando red, pronto pra qualquer estresse, falou? E se der pala, nós te pega e dá porrada e prega com pedrada rara que tu jamais escutou, nego. E é tão comum eu ter um base. Eu fumo um, eu fico crazy. Baby, eu já fugi da base. Se eu fosse o Michel Teló, te levava pros stages. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum de todas as ladies. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum de todas as ladies. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum de todas as ladies. Eu fumo um, eu fico bem crazy, apertando o bumbum. Vá tomar no olho do seu cu antes que eu me esqueça. Tenha paciência pra poder ter bom juízo. Quem fala mal do rap faz doer meu dente inciso. Tô na pista, tô na caça e permaneço revoltado. Pois não quero simpatia, eu exijo ser respeitado. Tô dizendo por aí que o Conecrio virou modinha. Os mesmos que se dizem são barbados de calcinha. Acabo com a gracinha e levanto minhas mãos ao céu. A moda é que eu pratico é cachaça, canela e mel. Só tem fiel nas ruas do Rio de Janeiro. Vira lata quando caça gato e rato de bueiro. Não dou moral pra falso que tem menos gás que cheiro. No bonde da madrugada, o fechamento é verdadeiro. Sou ritmo explosivo, inteligente, ignorante. Eu xingo os filha da puta com Mike no alto-falante. Pony Crew nunca foi moda e quem diz isso tá perdido. Eu vou pisar na cara desse bando de fudido. Eu sou de paz. Porra! Imagina se fosse de guerra.